Igreja Apostólica, através da Rádio Difusora do Paraná, AM 970 kHz, apresentou o programa A Hora Milagrosa. Agradecemos sua atenção e convidamos para que esteja conosco aos domingos, às 6h30 da manhã. Você está na Difusora do Paraná, rádio para todas as gerações. A Rádio Difusora do Paraná passa a apresentar o programa Manancial da Vida, sob a responsabilidade da Primeira Igreja Batista de Marechal Cândido Rondon. Bom dia a você que nos acompanha aqui na Rádio Difusora. Eu sou a Larissa, da Primeira Igreja Batista em Marechal Cândido Rondon, e esse é o programa Manancial da Vida. Muito obrigada pela sua presença, por nos acompanhar por aqui. Vamos iniciar essa programação com uma oração. Querido Deus, obrigada, Pai, por esse dia maravilhoso, por tantas bênçãos recebidas do Senhor, Pai. Obrigada por nossas vidas. Obrigada, Pai, por tamanho cuidado sobre nós. Obrigado porque o teu amor e a tua misericórdia não tem fim. E ela se renova cada manhã. Obrigado porque o Senhor nos ama, nos salva. Tudo que puder.